Vejam só todos vocês, seres humanos insanos. Há 2000 anos, quando vem a nós um homem pra tentar mudar a situação do mundo, foi crucificado. Este homem voltará e enfim nós teremos justiça. Tráfico, morte, corrupção. Todo dia na rua, uma grande decadência é uma cena real. Com tanta violência as pessoas saem procurando diversão, mas acabam encontrando um defunto no chão. Na calada da noite, tudo pode acontecer. A próxima vítima pode ser você. Querem te matar, querem te enlouquecer. Se você entrar na deles, terei pena de você. A justiça não encontra nenhuma solução para combater o tráfico, morte, corrupção. Não encontra nenhuma solução para combater o tráfico, morte, corrupção. Nos morros da periferia, a nossa vida visada sempre contrasta com a tal diversão. Do outro lado da mesa, nós somos a presa do dinheiro que compra a lei. O tráfico desenfreado manipula os homens que querem ter o comando, gerando a violência. Violência não é masculinidade, é a prova da irracionalidade. Aquele que se julga o forte, que enfrenta a morte. Presta atenção, Sansão derrubou 100. Eu não minto, nenhum deles tinha uma 765. Diga não então, tráfico, morte, corrupção. Diga não então, tráfico, morte, corrupção. Diga não então, tráfico, morte, corrupção. Diga não então, tráfico, morte, corrupção. Falam em pena de morte, mas quem pode julgar se a lei aqui é do mais forte? Só o pobre sofrerá, injustiçado num país onde o negro nunca teve sorte. O sistema à frente é negligente, protege os ricos e que se danam a gente. Nunca existirá certeza se está certo ou errado. Se você for pobre, será culpado. Então eu digo, insisto, essa pena não resolverá essa questão. Esse cidadão é subornado, eu sei. Dando mais força à falsa lei. De um código penal feito nas coxas, leva no controle remoto todos os trouxas. Tiros, lágrimas e risos se contrastam no lugar onde há medo e o dinheiro é soberano. Está em primeiro plano, calando e cegando a quem viu e ouviu. E o colarinho branco continua livre e se diz franco. Colarinho branco. E o colarinho branco continua livre e se diz franco. Colarinho branco. E o colarinho branco continua livre e se diz franco. Colarinho branco. Diga não então, tráfico, morte, corrupção. Diga não então, tráfico, morte, corrupção. Diga não então, tráfico, morte, corrupção. Diga não então, tráfico, morte, corrupção. No Brasil, a pena de morte foi virtualmente suspensa, justamente por um erro jurídico, que nestes casos são irreparáveis. Em 1852, o fazendeiro Manuel Mota Coqueiro foi condenado e executado por um crime que não cometeu. O caso abalou tanto a sociedade que o imperador Pedro II se viu obrigado a comutar todas as penas dos condenados à morte. Proclamada a República em 1889, o novo governo editou o Decreto 774, suspendendo a pena de morte. Com a Constituição de 1891, essa punição foi abolida.